Ok. Periferia online, favela digital, admiradores do original rap nacional. É mais um filho que nasce, seja bem-vindo. Terceiro, minha disposição é como a de quem? Luta pra gravar o primeiro. Caí, me machuquei, levantei, tô inteiro. Foi bom pra separar os falsos, tio, dos verdadeiros. Me reciclei e foquei no objetivo. É verdade, eu sou um cara de poucos amigos. Até porque o que importa é qualidade, não quantidade de intenções, de ações e de bondade. 2012, solo, foi meu início de carreira. Prensei 1000 cópias, mixtape cristão, bases estrangeiras. O motivo porque foi condição assim, condição financeira. Tô em paz, ofertei o meu melhor pra videira. 2013, EP, no SoundCloud e YouTube. 5 faixas pra aguçar os sentidos de quem curte as rimas do Ugly. Terceiro, a caminhada segue limpa e sincera, parceiro. Terceiro, prosperidade aos justos e verdadeiros. Terceiro, invadindo as quebradas do Brasil inteiro. Obrigado aos que dobraram o segundo e o primeiro. 2014, ano de Copa do Mundo. Deus permitiu, fiz minha parte e lancei o segundo. Ibotirama Records, filosófico e romântico. Um divisor de águas para os meus cânticos, definindo o caminho a seguir na estrada, que pelo filosofia de rua foi todinha pavimentada. Por isso colho os frutos daquilo que plantei, e onde houver terra fértil plantando seguirei, afirmando aos meus que maior é meu Deus e que ele é fiel pra cumprir o que prometeu. Por isso acredite, vale a pena ser do bem, independente se as notas 150 ou 100. Com raízes do propósito que conheci, desde quando pela primeira vez tá aí de ouvir. Terceiro disco pra você baixar e curtir. Aos que não me conheciam, muito prazer, o Glissi. Terceiro, a caminhada segue limpa e sincera, parceiro. Terceiro, prosperidade aos justos e verdadeiros. Terceiro, invadindo as quebradas do Brasil inteiro. Obrigado aos que dobraram o segundo e o primeiro. Primeiro semestre 2017, completando 25 anos de rap. Nada foi e sei que nunca será de mão beijada. A real é que pra nós, monstrão, sempre foi tudo ou nada. E aos que como eu mantém a chama acesa, que Deus cada vez mais os enriqueça de ideia, que mudem concepções e no desbaratino estabeleçam padrões. Se a rima é rimada, falada, cantada, vem, que abençoada seja a sua vida por minhas palavras. Amém. Olha e não me vê, escuta e não me entende. Faz tempo que deixa de ser um adolescente. Sei que somos milhões espalhados no planeta. Sei o que cada um sente ao pegar a caneta pra compor a canção que vai ser como um tiro certeiro no peito do inimigo. Essa se chama Terceiro. A caminhada segue limpa e sincera, parceiro. Terceiro, prosperidade aos justos e verdadeiros. Terceiro, invadindo as quebradas do Brasil inteiro. Obrigado aos que dobraram o segundo e o primeiro. Terceiro, a caminhada segue limpa e sincera, parceiro. Terceiro, prosperidade aos justos e verdadeiros. Terceiro, invadindo as quebradas do Brasil inteiro. Obrigado aos que dobraram o segundo e o primeiro.